vivo a caminhar. É por pouco tempo, já no fim da estrada estou a chegar. Estou esperando e vou esperar meu Senhor Jesus, que me prometeu de vir me buscar. Calvário, no triste cenário, padecendo assim. Na linda cidade, o lindo jardim, quero ir cantando, sempre viajando pra glória sem fim. Meu Senhor Jesus, me dê um lugar. Se eu for fiel, entrarei no céu onde Ele está.